3R, comando 02, chame o controle de Salvador, 1219, decimal 35. Chamando o controle, então 3230, boa tarde, bom dia. Papá Romeu, Papá, Juliette Papá, Puf, confere, São Salvador, bom dia, aguarde a autorização. Salvador, 4039 da Azul, na posição 1, para o feedback de momento. Azul 4039, autorizado para o feedback acionamento, resposta pronta para o ataque. Para em caixa, 4039. Papá, Juliette Papá, confirme posição em pista que decola. Papá, Juliette Papá, gente, aguarde o cofre. Charlie Mike, clear taxi, call me on taxi Papa. Tell my key line up and wait for me 1 sec. Here's line up only 1 7. Contact red to pick up. Papá, Juliette, papá, aguarde um minuto, estou verificando seu plano. Solo Azul 40039 para o táxi 119 a bordo, 4 horas e 36 minutos, ao Fernando Ribeira Preto. Azul 4039, táxi autorizado, ponto de espera pista 10, via Taxiway Índia. Quando pronto, chame 2118 decimal 95, ajuste 10018. 1-0-8 é o ajuste, via Índia vai chamar a torre 395, obrigada, um bom domingo e bom trabalho. Alpha Telemark, here to take off from me 1-7, we in count. Clear to take off from me 1-7, Alpha Telemark. Torre Salvador, bom dia, Azul 4039, ponto de espera no zero. 4039, três da Nelly, manter pista no zero. Ali, manter no zero, 4039. 39, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Autorizada decolagem, pista no zero, Azul 4039. Airborne zero minor, departure control 119.35. 119.35. How much are they making? Uso 4039, decolada aos 12, chame controle Salvador. 1 2 0 3 1 1 9, small 35. 1935, obrigada. Bom domingo, Azul 4039. Obrigada, tá bem. Nada. Juliette Papá, ciente, estamos colaborando com o centro do plano, aguarde só mais um instante. Papá, Juliette Papá, 2 minutos. Desde a formação Wolf, a ponte 05. Vou jogar no 372, só 4, prepare a saída PUCA. Da PUCA mesmo. Glen Ray 10 with Gal Go 2199. Alto Oscar Lima Hotel. Capatango Oscar Lima Hotel, final 17, autorizado. Obrigado. Oscar Limatel, posto, trocado pista no 7, tento variar a 2-1-9-9-9, only going at 1-5, ground control 1-1-1-2-1-1-0. 1-2-1-1-0, go 2-1-9-9-9. Presidente, para passar os votantes. Presidente, para passar, escuta. Vacated, X-ray, Foxtrot. 2199, attack for Alpha, hold charge unit. X-ray, Alpha, hold charge unit, go 2199. Oscar Lima Hotel, falou que estão só logo no 7, autorizado, ingresso papá, frequência livre estacionada. Hotel. Não vem papai Juliette Papá na escuta? Paraniares, Espírito Santo, decola da pistão no 7, plano Yankee, inicialmente no perfil da saída Coral, intercepta Golfo 677, segue conforme rota. Controle Salvador 199 decimal 35, aguarde o transponder. Que é o 120, Juliette Papá. Correto, Juliette Papá, acione e chame pronto para o táxi. Deixa. Agora mais 30 segundos. Táxi. Tá livre o táxi? Aguarde na minha escuta no ponto de espera da Táxi Romeu. Salvador, gol 1095, informação gol, autorização convite. Gol 1095, sala sem curso gol, que aguarde 1 minuto 4. Aguardo 1095. Go 2199, before Judith. Go 2199, text approved via Juliet, April 1, gate 06. Juliet, April 1, gate 6, go 2199. Teria autorização do gol 1372? Gol 1372, seu instalador. Prossiga. Aguardando autorização para iniciar no 05372. Gol 1372, prossiga. Gol 1372. Autorizado Recife, nível 390, via conforme rota plano de voo, decola a pista no zero com curva à esquerda, sai da PUCA, transição, sai da PUCA, Aracaju, transponder 5144, frequência do controle 119.35. Autorizado nível 390, para Recife, via rota do plano, decolagem da cabeceira 10, curva esquerda, sai da PUCA, Aru. Aciona 5144, responde 0935, controle com 372, já pronto, pushback, acionamento, gate 05. Pono 372, controlamento correto, autorizado pushback, acionamento, mostre pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, com 372. Juliette Papá, na escuta. Pono 54 no transponder. O ano 54, uma boa ideia, 54. Tem alguma visual na rota solicitada? Gente, agora é 1895 a torre. Ajuste no 098, qual é o PAD? É 2 a bordo, 1895 a torre, bom voo, abraço. Próximo direito, controle sol 211. Na direita, 121, anotar 3304. Gol 1095, autorizado Serra Brava Charlie Foxtrot, nível 360, conforme rota do plano de voo, decola a pista 10, com curva à direita, sai da árvore, elefa, transponder 5146, chama o controle 119.35. Autorizado com fim, 360, rota do plano de voo, decola na dela, curva à direita, sai da árvore, transição elefa. Transponder 5146, controle 1935, 1095. Voo no 095, contaminamento correto, abaixo, como eu falo, acionamento. Acionamento, pronto, 0. Fala, Salvador, bom dia, San 3304, vem para o Fox. San 3304, está aqui autorizado, Alfa, até a Juliet, até a próxima Juliet. Alfa, próxima Juliet, chama, San 3304. Janela 6312, está precisado de LSX 310. Janela 372 pronto para o táxi, 128 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, Fortaleza. Gol 1372, confirme, fica bem? 128. Gol 1372, autorizado o táxi, ponto espera pista 10, via táxi em Índia, ajuste 10018, frequência da condição do servidor 1118.95. Vai ser via Índia, Ponte Pedras 895, 372, no nosso avião. Marco Romeu Alfa, São Salvador, prossiga. Mike Romeu Alfa, vou verificar seu plano, aguarde um minuto. Papá Juliette Papá, decolagem autorizada, pista no 7, vento variável 3-9. Após passagem da aeronave Boeing 737, autorizado ingressar para o pátio 1, posição 07. Está ingressando o pátio 07, 43304. Bola 095 no 10, segue acionamento. Bola 095, autorizado, pushback acionamento, tem um reporte pronto para o táxi. Autorizado, bola 095. 372 ingressando na Índia, próxima ponte externa que eu fiz a 10. Bola 372, autorizado alinhar e manter a pista 10. Autorizado alinhar e manter a pista 10, bola 372. Passando o Vitor até o Fox, São Salvador, prossiga. Vitor até o Fox está no... Foi o Vitor que deu tráfego para o local que sobrevoou das localidades que ficaram no plano de voo, no 075. Paulo Salvador, Oceaner 63, no Brinkley Cropis. Vitor até o Fox, ciente, aguarde. Oceaner 6312, está autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 03. Pátio 1, 03, 63, 12. Autoridade de decolagem, jogou 1-3, 72, confirma? 1-2. Afirma, Vitor Hotel Fox, acionamento a seu critério, Guadalajara Cobra, vamos verificar o seu plano. A intenção inicial é sair no corredor forte, corredor axé. Corredor axé, até o Fox. Gente. Michael Melo, Alfa Sola. Afirme, o local que se encontra? Mike Romeo Alfa, cópia. Ei, decola da Enrimar, inicialmente pro sul, coordenação com a torre, para ingressar no litoral, em seguida segue com controle 1935, acione 01 no 9, transponder. Oh, 16. Decolador 28, chama o controle de Salvador, 119, decimal 35. Vai chamar 1935, gol 1372. Bom, bandeira Vitor, chame 2895, 1018 na Justa Braja. Gol no 095, táxi 178 a bordo, 3 horas e 10, Campinas. Meu Golf, autorizado cruzamento, final pistão no zero, chame sobre Enrimar. Para sobre Enrimar, hotel, meu Golf. Confirme. Michael, meu Alfa, prossiga. Gol Noroeste, informa o tráfego no sentido contrário, Robson 44, cruzando a final da 1-0 para pouso na Enrimar. Aguarde o pouso, o tráfego após o autorizo. Agora ele está aproximadamente 2 milhas fora sobre a final da pista 1-0. Michael Romeo Alfa, vento no 30 graus, 069, chame fora do solo. Hotel Romeo Golf está ciente do Michael Romeo Alfa? Tá ciente, não vai interferir, hotel Romeo Golf. Ciente, hotel Romeo Golf. Salvador, Salvador, decola da pista no 7, ingresso inicialmente no corredor Axé, restrito a 1.000 pés. Aguardando autorização do controle para ascensão. Controle opera em 199.35. Acione 5150 no transponder. Pista até o foco ciente, autorizado para o local Salvador, Salvador, é 417, corrido Axé, inicialmente 1.000 pés, fazendo a circulação da pista. Controle, controle Salvador 119.35, 5150, transponder, Tamara que fala, pista até o foco. Gente, Vitor, o Fox, correto cotejamento, correto cotejamento? A intenção é se afastar por quantas milhas de Salvador? Vai afastar aproximadamente 70 milhas de Salvador, Vitor, até o foco. Gente, Vitor, o Fox, chame a torre 1895 para o táxi, ajuste 1018, por favor. Fala, pessoal, tá mais tarde, obrigado. Tem que ver o Fox. Boa, meu velho, abraço. Bom dia, gol 1095, pronto. 1095, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 069. Ali decola 10, gol 1095. Pouso na final da Enrimar. Vitor Hotel Fox, corrigindo. Confirma, até o meu golfe? Afirmo, já na final da Enrimar. Sim, já está o meu Golf. Vento 120 graus, 069. Chame no solo controlado. Chamará no solo controlado, até o meu Golf. Não, Salvador, para passar com o Vitor, até o Fox. Até o Fox, táxi até a ponta de espera da Oscar. Táxi até a Oscar, então. Golf e Mike Alfa, Solo Salvador, prossiga. Golf e Mike Alfa, da Santa Torre. Hotel, meu Golf frequência livre estacionar, gostaria de solo 3-2. Livre, bom. Fala 095, decolado aos 33, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, gol 1095, boa. Então 3179, pronto, copa. Então 3179, autorizado Terra Bravo Golf Romeo, nível 330, via Upper do 110. Decola a pista 10, com curva a direita, saída da Euleda, após Motiva. Transcorre 5157, frequência do controle 119.35. Exato, Salvador Guarulhos, meio de voo 320, aeroporto após voo 10, após confronto de voo, depois da pista 10, direita da Euleda, Motiva. 5157925, da 3179. 3179, cruzamento correto, reporte pronto para acionar. 3179. Poderia confirmar o Golf mais alto, prossiga. Pelo Telfox, decolagem de qualidade pista no 7, vento 100-059. Vai autorizado, aqui, Telfox. Papá, papá, anima, anima, Fox. Sou Salvador, prossiga. Papapá, Lima Lima Fox, saída prevista, água. Então, Alfa, confirma o horário do plano? Curva direita. Controle 199 decimal 35, transponda 51120. Pouso autorizado na 10, está 3733. Correto, com 612 no pátio 5. Chame a torre em 198 decimal 95. Relacionamento para a gente 1018, por favor. Google Mente Alfa, chame 1895, por favor. Mike Alfa, liberação menos, chama o papá, Lima Lima Fox, na escola da torre? Do solo? Paulo Salvador, acionar 6312, está na ponte número 3. Teria já nossa autorização para Recife? Acionar 6312, Paulo Salvador. Eu já me dei um beijo na boca. Informação hotel em curso. Aguarde cópia. Ok, gente da hotel, poderia confirmar pelo menos a subida, se possível? Acionar 6312, previsto Puka Aru. Ok, muito obrigado. Paulo, muito bom dia. Estou passando na estrada de Torres, com informação aqui. Papatango, papapapá, mais com Bravo Uniforme, hotel em curso. Prossiga. Explicação, Papatango, mais com Bravo Uniforme, nada bastante. Cópia para autorização para Maracá, Serra Novenda, Mato Grosso. Foi o Mike Bravo Uniforme que chamou? Papatango, Mike Bravo Uniforme, Angada Baixé, para cópia para Serra Novena, Mike Juliette, Maracá. Gente, Papatango, Mike Bravo Uniforme, o senhor fez o plano aqui em Salvador mesmo? Hoje de manhã eu estou com o sargento suboficial Dutra, na sala S, está confirmado para as 12 horas do dia. Ok, é que foi feito como papapá, mas eu vou fazer essa modificação aqui. Xingu, não é isso o equipamento? Segundo, maravilha, só um minutinho cópia, Mike Bravo Uniforme. Prepara-se a Arbor. Grato, preparando a Arbor, o Mike Bravo Uniforme. Jato 3732, pousou, livrou, siga via Alfa Juliette, pole position. Alfa Juliette, número 1, bom dia, 3732. 6312, pronto, cópia. Afirmativo, senhor, né, de conta. 350 para Recife autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, cumpre o perfil da saída Puka, transição Caju. Controle 19 decimal 35, transponder 5177. Mike Alfa, decolagem autorizada, pista 17, 080 graus, 059. Vai decolar da pista 10 com curva direita, retificando curva à esquerda, na subida Puca Aru. 10935 é o controle e 5177 é o transponder. Correto, 6312, chame para o pushback, acionamento. Chamarei para o pushback, 6312. Mike Brown uniforme, cópia. Autorizado, Sierra November, Mike Juliette, nível 180, plano Yankee. Recorda pista 17, primeira curva direita. Cumpre inicialmente perfil da saída Arbor, após Arbor, direto destino. Controle 199 decimal 35, transponder 5166. Mike Brown informa o cotejamento correto. Qual o POB? Gente, então para acionamento chame a torre, ajuste 10019, bom voo. Bahia 2196, destinação hotel, coordenação Porto Seguro. Gol 2196, hotel confere. Guarda e confere. Guarda confere, confere sua subida com Porto Seguro. Gol 2196, da El Leira direto. Da El Leira, graças. Copia 2196. Gol 2196, autorizado para Porto Seguro, nível 360, Ampers Blue 44, da cola pistão no zero com curva à direita, saída da El Leira, após direto, transponder 5402, chame controle, pergunta o controle 119-135. Gente, autorizado Porto Seguro, nível 360, Ampers Blue 44, da El Leira. Aciona 5402-1935, gol 2196. Gol 2196, acelhamento correto, reporte o plano para trás. 2196. Bom dia, até 3859, final 10, baixar travado. 3859, pouso, pista 10, vento 08, 0 graus, 069. Repouso na 10, até 3859. Mais bravo, uniforme de estacionamento, chama Itália. Próximo táxi. Mais bravo, uniforme, vai ter táxi até o ponto de espera da papá. Eu 359, solo 56, próximo direito, controle de solo 211. Direita 211. Então 3859, São Salvador, prossiga. 3859, está livrando na Foxtrot. Então 3859, está autorizado Alfa Juliette, portão 04, bate 1. Alfa Juliette, então portão 4, está 3859. Para próximo estacionamento, gol 219-06. Gol 2196, autorizado para o próximo estacionamento, reporte pronto para o táxi. Reporte ao táxi, gol 2196. Salvador, 3304, portão 7, quando possível autorização para Brasília, ciente da hotel. Portão 3304, informação hotel em curso, aguarde cópia. Ciente da hotel, aguardando 3304. Já saída prevista para Brasília? Portão 3304, Arbor Elefa. Arbor Elefa, grave. TAM 3304, pronto, cópia. Copiando, 3304. TAM 3304, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu, no 7, decola pista 10, com curva de, à direita, sai da Arado, Arbor, Elefa. Seu responde é 5401, frequência do controle 119.35. TAM 3304, autorizado nível 360, contato branco apresentado, vamos do Lua no 7. Decola da pista 10, primeira direita, saída Árvore, Elefa 5401.